chão, se sentindo tão sozinho e ferido o coração. E com lágrimas nos olhos, então fez o seu pedido, sem qualquer murmuração. Ó meu Senhor, fale comigo. Então Deus agiu depressa, quando viu seu coração, que permaneceu fiel em meio à tribulação. Lágrima pra Deus foi um vocabulário que ele interpretou sem usar dicionário. Seu pedido escreveu no seu diário, e o dia da resposta está no calendário. A lágrima pra Deus foi um vocabulário que ele interpretou sem usar dicionário. Seu pedido escreveu no seu diário, e o dia da resposta está no calendário. É hoje, que Deus vai fazer. É hoje, é hoje, é hoje que vai operar. É hoje, é hoje, é hoje que Deus vai fazer. É hoje, é hoje, é hoje que vai operar. Pois em meio à guerra permaneceu fiel, e a sua adoração abriu a porta do céu. Pois você é ungido, é escolhido e protegido, e a sua lágrima moveu o coração de Deus. Então Deus agiu depressa.